RH2 Rádio Farroupilha de Porto Alegre, 50 kW, mensagens que vão mais longe. Num oferecimento exclusivo das lojas Incosul, a Rádio Farroupilha anuncia e apresenta... O Grande Teatro Farroupilha. Sempre com um original de categoria para o desempenho de um elenco radioteatral também de categoria. Terá a seguinte distribuição, o original em três atos de Érico Kramer, Uma Mulher Singular. Patrícia Estelita Bel. Sebastião Peri Borges. Denise Hernani Bess. Teodoro Olavo Engel. Geraldo Nelson Pierini. Sonoplastia e sonotécnica, Vitor Stobbi. Efeitos de estúdio por Abel Gonçalves. Apresentação pelos locutores Mário Pinto e Zenite Amaral. Direção geral de Peri e Estelita. E passemos ao primeiro ato de Uma Mulher Singular. Te parece o centro da mesa ornamentado desta maneira, Sebastião? É muito bonito, dona Patrícia, muito bonito. Uhum. Estou mesmo para lhe dizer que nunca a ornamentação da sua mesa me agradou tanto como este ano. Antes de perder a visão, eu tinha visto numa revista inglesa esta mistura de flores, frutos, galhos de pinheiro e guirlandas de prata e pensei comigo. Para o próximo ano é a ornamentação que vou fazer na ceia do meu aniversário. Pois está maravilhosa. Uhum. Ficou de um efeito surpreendente. Quero ver só a impressão dos meninos. Eles não devem tardar. Foram fazer uma visita de cortesia ao senhor intendente da vila. Mas o sino está batendo horas, parece. Ouve? Claro que ouço, Sebastião. Sou cega apenas. Surda ainda não. E que Deus a livre de tamanha desgraça, dona Patrícia. Por quê? Ora... Sim, por quê? Eu continuaria a viver da mesma maneira, sem desespero e sem me queixar. Você, que é quase tão velho como eu, e que há 40 anos convive comigo, não conseguiu ainda aprender a lição que me ouviu ministrar sempre aos meus filhos? Os males que se abatem sobre nós crescem de volume e intensidade se a eles nos entregarmos humildemente. É preciso sempre levantar a cabeça e fazer frente à desgraça. Sempre. É a única maneira de afugentar. Bem, alcança-me os pacotes com os presentes dos meninos que devem estar ali sobre o aparador. É, sim, senhora. Quero botá-los como de costume embaixo dos guardanapos, distribuídos nos respectivos lugares. Acho interessante esse seu sistema. Qual? A senhora é quem aniversaria, mas eles é que recebem os presentes. Ah. É bem, aqui estão eles. Sim. Deixe-me ver este de quem é. Uma caixa comprida e fina. É a caneta automática para o Geraldo. Ele vai se sentar à minha esquerda, aqui, portanto. Isto. Agora... Esta caixa quadrada é a chatelaine do Teodoro. Põe ali na outra cabeceira, Sebastião. É, sim, senhora, sim. Olhe, cubra com o guardanapo exatamente como eu fiz aqui. É, sim, senhora. Aqui, à minha direita, vai se sentar o Denis. Uma cinta com seu monograma na fivela. Ele vai gostar. Eu sei que vai. Bem, agora vou me preparar para a ceia. Vou botar o vestido de nobreza e a mantilha de renda. PRH2, Rádio Farroupilha de Porto Alegre, 50 kW. Mensagens que vão mais longe. Semana de aniversário. Sob o alto e exclusivo patrocínio das lojas Incosul, a Rádio Farroupilha apresentou... O Grande Teatro Farroupilha, que voltará ao parecer-lhe domingo próximo às 19h45. Outro original de categoria para o desempenho de um elenco radioteatral, também de categoria. Boa noite, ouvintes.